André Felipe, pra tocar o coração. Vou dirigindo pela noite, penso em ti, em tantas coisas que aprendi a sentir. A sua canção, a que ouvimos tantas vezes no colchão, e na rua a solidão que me acompanha e me apavoro de saudade desse amor. Vejo que o farol dos carros brilham como as estrelas em um céu tão baixo. A estrada vai passando e eu vou acelerando como quem busca o amor. Onde estará? Onde estará? Eu vivo pensando em ti. Onde estará?